colega físico. Alô, Everton, minha amiga Lucy, minha amiga Cecília. Tamo juntos. Quando eu te vi tomando suco, doeu. Até o canudo tem mais sorte que eu. Da depressão quando cê posta um coração. Pra si o cachorro e pra mim não. Garanto que se eu fosse uma gota seu chuveiro, ia pingar no chão antes de você entrar no banho. E se eu tivesse um dia pra ser o seu travesseiro, cê ia dormir no amiga nesse dia, olha que estranho. Vamos fazer assim, ó. Me dá um beijo, nem que seja de dó. Se for fazer ciúmes pra alguém, faz comigo. Na rua desse amor, eu nasci pra ser mendigo. Vamos fazer assim, ó. Me dá um beijo, nem que seja de dó. Se for fazer ciúmes pra alguém, faz comigo. Na rua desse amor, eu nasci pra ser mendigo. Se eu fosse uma gota do seu chuveiro, ia pingar no chão antes de você entrar no banho. E se eu pudesse um dia ser o seu travesseiro, cê ia dormir nua, amiga, nesse dia, olha que estranho. Vamos fazer assim, ó. Me dá um beijo, nem que seja de dó. Se for fazer ciúmes pra alguém, faz comigo. Na rua desse amor, eu nasci pra ser mendigo. Vamos fazer assim, ó. Me dá um beijo, nem que seja de dó. Se for fazer ciúmes pra alguém, faz comigo. Na rua desse amor, eu nasci pra ser mendigo.